Júlio Araújo, o amigo dos artistas. A saudade cria raiz e não sai, machucando de verdade. Quando a saudade judia, coração vira um bagaço, sofre de arritmia, bate fora do compasso. De arritmia, bate fora do compasso. Quando um grande amor se acaba, machuca igual espinho, é ferrão de mamangaba, cutucando de mansinho. Saudade cria raiz e não sai, machucando de verdade. Quando a saudade judia, coração vira um bagaço, sofre de arritmia, bate fora do compasso. Sofre de arritmia, bate fora do compasso. Quando um grande amor se acaba, machuca igual espinho, é ferrão de mamangaba, cutucando de mansinho. Qualquer um de cama, fere a gente sem piedade, e o coração de quem ama. Ligue para o Júlio Araújo, 3631-5853. E assim encerramos mais um programa Noite Legal. Ainda sabia, isso aqui tá faltando mais uma, né? Mais uma. O seu Nino Barbini, né? Que infelizmente faleceu semana passada. Foi se juntar ao Bairro Brandão, foi se juntar ao Pedrão, ao Antônio Mineiro. Tantos colegas que passaram por aqui nessa mesa aqui. E a vida vai seguindo, a vida vai seguindo. Obrigado, Priscila Ventura, obrigado aí a todos vocês pelo carinho da audiência. Obrigado aí todo mundo que ligou, participou, Maria Luísa Franca, Maria Augusta, o Orlando Cobertura, o Nilton Ramires, o Antônio do DR, muito obrigado. A todo mundo que participou, a Val, lá no DR, curtindo a gente. Magazan Móveis, obrigado. Baratão da Construção, Calçados e Roupas Natal, Fábrica de Óculos. Priscila, já agradeci, já agradeci. Obrigado, Priscila, mais uma vez. E obrigado, Deus, obrigado, Nossa Senhora, por mais esse programa tão gostoso que a gente teve aqui hoje. Segunda-feira, a partir das 8 da manhã, eu vou estar de volta,

eu sou o teu bacão. Você minha leoa e eu sou o teu leão. Sabe quem tá tirando? É eu, bem. Amigo dos artistas. Piratininga! Sucesso! ZYK 529, Rádio Piratininga de São João da Boa Vista Limitada, transmitindo em 970 kHz, com 1000 watts de potência. Rádio Piratininga. Boa noite. É um prazer estar na mesma sintonia. Piratininga. Rádio Piratininga apresenta programa Bastidores da Vida. Entrevistas, música, informação, dicas, saúde, esporte e tudo o que acontece em São João e região. Na técnica modulando agudos, médios e graves, Priscila. Comunicação, o seu amigo Xandão. Está começando o programa Bastidores da Vida. Aquele abraço, alô, moça da favela. Você está ouvindo programa Bastidores da Vida. Estamos apresentando o programa Bastidores da Vida. Mantiqueira Baterias, pagamento facilitado no cartão. Avenida Oscar Pirajá Martins, 984, São João da Boa Vista. Disque 19-3623-2233 ou 3631-7909 e 981-333-3228. Mantiqueira Baterias. Maze Embalagens e Produtos de Limpeza, aonde você encontra diversos produtos, sacos de lixo, vassouras, sacolas, detergente, copos, papel, interfolha, potes, produtos automotivos e produtos descartáveis em geral. Maze Embalagens e Produtos de Limpeza, antiga Maze Presentes, a Rua Benedita Araújo, 668, no centro de São João da Boa Vista. Telefone 3636-3770. Óticas Paris Premium, um novo conceito em ótica para São João da Boa Vista, trazendo modernos equipamentos para tirar medidas personalizadas e fabricação de suas lentes. Óticas Paris Premium, Rua Demar de Barros 232, antigo Ligue Lanche. Faça uma visita e descubra o novo. Telefone 3631-3623. Projeto bem executado conta com a parceria da RC Geoengenharia. Georreferenciamento, regularização fundiária de imóveis rurais, regularização ambiental, geoprocessamento, drones preparados para todo tipo de aerofotogrametria, além de agrimensura, topografia e o melhor atendimento com os melhores profissionais. RC Geoengenharia, Rua Coronel José Procópio, 363, no Perpétuo Socorro. Telefone 19-3636-3021. WhatsApp 19-99220-0585. Primeira impressão é a que fica. E a SOS Limpeza sabe disso. SOS Limpeza. Produtos para limpeza e higiene automotiva, comercial e residencial. SOS Limpeza. Disque Delivery 99155-1398. SOS Limpeza. Rua Riachuelo 263A, Centro de São João da Boa Vista. TIM, em São João da Boa Vista, TIM Mecânica Diesel, a oficina do seu caminhão, com rastreamento por scanner. TIM Mecânica Diesel, em São João da Boa Vista, Avenida Antônio Sibila, 177, Jardim Santarém. Telefones 19-3631-3025 e 99375-1679. TIM Mecânica Diesel, rastreamento por scanner. São João da Boa Vista. No rádio ou na internet, Piratininga 970. Piratininga, mais vida no mar. Voltamos a apresentar programa Bastidores da Vida. Veio te acordar. Não tenho um castelo, nem um alazão, mas dentro da minha bolsa eu trouxe um violão. Se você gosta de conto de fadas, não vou ser o vilão. Não vou te assustar nem nada, mas pra te conquistar faço de tudo. Então eu fiz essa declaração encantada. Eu sou seu Peter Pan e você é a minha Wendy. Eu sou o seu Darcy, você é a minha Jean. Eu sou o seu Romeu, você é minha Julieta. Num sapato de cristal, você é minha Cinderela. Eu sou o seu anão, você é minha Branca de Neve. Você é minha Rose e mesmo afundando eu sou seu Jack. Eu não sou nenhum príncipe que veio te acordar. Não tenho um castelo, nem um alazão, mas dentro da minha bolsa eu trouxe um violão. Se você gosta de conto de fadas, não vou ser o vilão. Não vou te assustar nem nada, mas pra te conquistar faço de tudo. Então eu fiz essa declaração encantada. Eu sou seu Peter Pan e você é. Eu sou o seu Tarzan e você é a minha Jane. Eu sou o seu Romeu, você é minha Julieta. Num sapato de cristal, você é minha Cinderela. Eu sou o seu anão, você é minha Branca de Neve. Você é minha Rose e mesmo afundando eu sou seu Jack. Eu sou seu Peter Pan e você é a minha Wendy. Eu sou o seu Tarzan e você é a minha Jane. Eu sou o seu Romeu, você é minha Julieta. Num sapato de cristal, você é minha Cinderela. Eu sou o seu anão, você é minha Branca de Neve. Você é minha Rose e mesmo afundando eu sou seu Jack. Você está ouvindo programa Bastidores da Vida. Every now and then I get a little bit lonely. then I get a little bit tired of listening to the sound of my dear. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. Estamos apresentando programa Bastidores da Vida. Entrega Sushi. Conheça o jeito mais fácil de pedir o seu sushi. Baixe agora no seu celular. Entrega Sushi. Restaurante, delivery, eventos. Entrega onde você estiver. Inclusive aniversários, casamentos e confraternizações. Rodízio exclusivo às terças e quartas. Faça sua reserva. Baixe agora no seu celular e aproveite as promoções exclusivas. Entrega Sushi. Ligue agora. 19-3631-5913 ou 19-9436-4635. Baixe agora, Entrega Sushi. Mas entrega, você, né? Sabia que São João possui a fábrica de óculos? Isso mesmo, agora você pode comprar seus óculos direto da fábrica. Grifes exclusivas e pagamentos em até 12 vezes sem juros. Fábrica de óculos, venha conferir. Rua Getúlio Vargas, 76, São João da Boa Vista. Telefone 3631-3623. Venha conhecer as modernas instalações do Hortifruti Mais. Frutas, verduras e legumes diretamente do produtor para a sua casa. Além de frios, congelados, doces, bebidas, a salada de fruta, que é uma especialidade do Hortifruti Mais, ou seja, um lugar completo. Se precisar, receba tudo em sua casa através do Hortifruti Delivery. 3631-6977. 3631-6977. Ou acesse o site hortifrutimais.com.br e receba tudo da melhor qualidade aí na sua casa. Hortifruti Mais, Avenida Durval Nicolau, 1121, em frente à Ford de Vem. Telefone 3631-6977. De segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Aos sábados, das 7 da manhã às 6 da tarde. E aos domingos, até o meio-dia. Hortifruti Mais, demais! Se na hora de você cortar o bife ou espetar a carne, escutar esse barulho, é porque a carne é fresquinha e é da Casa de Carnes União. Casa de Carnes União oferece aos clientes e amigos a qualidade e confiança em todos os seus produtos para que você leve o melhor para a sua família e amigos. Com diferencial de atendimento através do Disque Carnes 3623-5545 para sua comodidade e rapidez. Peça o melhor em carnes bovinas, suínas, aves, peixes, empanados, linguiças, pernil, carnes temperadas para churrascos, frios em geral. É uma delícia. Se atrás da outra. E para os finais de semana, tem assados. Casa de Carnes União, onde a qualidade, preço e atendimento já é a tradição que o José Cláudio faz questão de manter. Venha conferir. Rua Riachuelo 239. Telefone 3623-5545. Casa de Carnes União. Escuta só. A carne mais fresca da cidade. E o sol chega mais tarde no dia. A sua casa do jeito que você sonhar, cheia de vida e com alegria. A Magazan vai realizar o grande sonho que você tinha, de ver a sua casa linda e decorada do jeito que você sempre quis. Magazan é você e sua casa muito mais feliz. Magazan Móveis, Decorações, Tapetes, Avenida Brasília, 1039, Jardim Leonor. Telefone 3631-0222. Rua Campos Salles, 691, Centro. Telefone 3623-3117. Tradição, qualidade, há mais de 50 anos atendendo São João e região. Magazan. Sucesso! Piratininga! Voltamos a apresentar programa Bastidores da Vida. Perdeu de mim. agora eu vejo aquele beijo. Era mesmo o fim, era o começo do meu desejo. Se perdeu de mim. E agora é tarde, acordo tarde. Do meu lado alguém que eu nem conhecia. Outra criança adulterada.